seus olhos. Detonando no Genisol. Inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas. Sua vida é corrida, tenho que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Considerado da galera. DJ Nem das Produções comanda o novo Genisson. A gente se liga em você. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro com sete vidas, entre o medo e a razão. Olhos não consigo enxergar, com minhas mãos eu não consigo alcançar, mas eu sigo caminhando suas pegadas pelo chão. Sete vidas.

chama espalhar e o sorriso encontrar. Como é doce o beijo, como é doce o beijo. DCP Revolution, a sincronia perfeita com os melhores lançamentos. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. É mais uma produção do cara, DJ Adriel. Ah, esse teu jeito de falar acho tão lindo. Ah, essa maneira de pensar e viver sorrindo. Me ensinou a amar, que me ensinou.

Produções, arrebentando os corações.